a imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Os tempos passam, os povos e nações se levantam, prosperam em justiça e caem no pecado de novo, mas o Senhor nosso Deus não muda. Se desenvolvem as épocas, passam as gerações, muda a ciência, vêm as filosofias e os pensamentos dizendo-se futuristas e depois voltam a desaparecer, mas o Senhor permanece imutável, e a sua palavra e os seus propósitos firmados nos céus para sempre. Assim é a nossa vida, irmão Acontil. Você pensa que algo deu errado na tua vida, que as coisas saíram do controle. Pois bem amado, sou eu e você, somos todos nós que mudamos, e não o Senhor. Você pensa que existiu uma época feliz na tua vida, e depois tudo ficou tremendamente mais difícil. Pois então, precioso filho do Pai, sou eu e você, e somos todos nós que mudamos. Lembra daquele tempo em que você era cheio da glória, pulava na unção ardendo em chamas, e sentia um grande avivamento até no mundo, e agora parece que tudo se esvaziou e o poder sumiu? Pois é, querido herdeiro de Deus, sou eu e você, e somos todos nós que tornamos outra vez a mudar, e o Deus da unção e do poder do Espírito continua exatamente aquele mesmo que te incendiava e consumia a tua alma em fogo. O que acontece então, servo da luz? Acontece é que nos apartamos da simplicidade e pureza do Evangelho, e inventamos uma imensidão de clichês, de regras pseudo-santificadoras, de padrões volúveis de justiça própria, idolatrando modelos perfeitos de super-homens autossuficientes e inalcançáveis em santidade, venerados à moda de semideuses. Porque começamos a cultuar o eu mesmo sou e lançamos para trás das nossas costas o somente ele é. Porque começamos a cultivar um grandioso plantio de árvores verdejantes dentro do jardim do nosso ego, o eu sou o arrebenta-mundo, do eu tenho o poder, e buscando somente a nossa própria promoção pessoal, almejando a nossa própria glória, afagando a glória uns dos outros, e atirando de lado a única glória verdadeira que vem do Deus único. Porque nos dói muito na nossa fotoluminescência ouvir as palavras do Senhor, que diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Porque no trono da nossa vida não está mais o Senhor, mas os nossos próprios desejos, sonhos e ambições. Porque eu vou na igreja, mas se fulano não me cumprimentar ou me olhar feio, eu não vou mais nos cultos. Se ciclano tiver oportunidade, e eu não, eu largo o ministério. E se o pastor me olhar vesgo durante a mensagem, eu não dou mais o dízimo. Por quê? Porque começamos a cultivar o eu sou, e esquecemos que somente, e somente ele é. Ele é o nosso Salvador, em quem temos a restauração da vida e o perdão dos nossos miseráveis pecados. Ele é o nosso Senhor, em quem somos libertos e salvos das mãos do inimigo. Ele é o nosso guia e mestre, em quem temos o caminho para a verdadeira vida e para a luz. Ele é o nosso Deus, único digno de toda a nossa obediência, de toda a honra e glória na nossa vida e na de todos os nossos irmãos. Lembre-se disto, ele é o centro de tudo e o supremo pastor que nos mostra o caminho certo à nossa frente. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro 2:25. E por incrível que pareça, precisamos ouvir novamente este versículo de Pedro. Entalhe isto na tua mente. Ele é o único digno, o único justo, o único santo, e principalmente, o único poderoso que é entre nós. Lembre-se disto, meu irmão, não é o Senhor, não é o seu poder, nem a sua palavra, nem a sua presença, sou eu e você. E somos todos nós que mudamos, teimamos e nos desviamos de seguir os passos e os mandamentos dele, quando ele nunca deixou de ser fiel, de ser justo e de permanecer imutável em todas as suas promessas que um dia ele fez e continua fazendo para mim e para você, e para todos nós. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. Decretos da Fé. Blogspot.com